Já tô bem alto, escutando Bob Marley. Rasante tenebroso na função do kamikaze. Fora de foco as trupe, Juliette, vários truques. Talquinho no nariz, as mamadeiras de acúteos. Louco, ameniza a base da pedrados. Boy, procura brisa lá no fundo da garrafa. As mina chapa o globo, dança, grita, solta roto. Vomita no cabelo, na mó pose de Barbie. Quando ela chega é a top da parada. Cinco da madruga é o porre da balada. Se acha toda pá no naipe da Shakira. Aproveita que é VIP, enche a cara de tequila. As mina vacila, os gavião pira. Senta de perna aberta, esquecendo as aulas de etiqueta. Dorme na casa das amigas sem treta. E de manhã volta pra casa na charrete da princesa. Eu não quero ser mais parte dessa balada. Eu só quero ter a rua, a família, mais nada. Eu não quero ser mais parte dessa balada. Eu só quero ter a família, a rua, mais nada. Acende mais um, vai. Bota na roda, moleque, quanto mais usa mais. E acha o foda. Foda que atrai, vicia a tal geração. Que se diz um bom futuro, isso é contradição. Vilão do consciente que sempre pede mais. Mais uma dose pra medida M, que nunca se satisfaz. Deixa pra trás o que os pais queriam pro seu mundo. Tinha uma bela carreira, mas já cheirou tudo. Quer tudo em excesso, não liga pro resto. Quer nada com nada, brisa na balada, playboy furgada. Passa safada, novinha assim vale, chama atenção. Ideia furada, de mente alterada, que dia seguinte não lembra de nada. Ressaca moral, não muda a parada, quem acha que tudo é só diversão. Bam, bam, bam, se acha craque, quer destaque na madruga. Noia sabe o baque desse ataque que a vida suga. E doutor critica a reportagem de domingo, enquanto o teu filho tava lá usando o mesmo cachimbo. Eu não quero ser mais parte dessa balada. Eu só quero ter a rua, a família, mais nada. Eu não quero ser mais parte dessa balada. Eu só quero ter a família, a rua, mais nada. Na hora certa significa RDP, crava inicial que prevalece a responsa. A trilha sonora pra constar, tem que ser versátil. Na ponta mais uma pra conta. Consequência faz parte, conhecimento é arte. Espera a mina, consequência no seu beabá. Pra trincar, tem que ter coragem, faz por merecer. Seleciona na triagem. 3PMFC é peso na balança. Estrofe, letra, levada, se que funciona. Então prepara as bombas aqui pra chegar. Tem que ter pra trocar, mágica, carta na manga. Textos fazem sua parte, ideia fixa. Enquanto beats tremem na base, B8 risca. A lírica corta a força da mentalidade. Faz o teto cair, assim que é. Eu não quero ser mais parte dessa balada. Eu só quero ter a rua, a família, mais nada. Eu não quero ser mais parte dessa balada. Eu só quero ter a família, a rua, mais nada. Original. Três pilares de D'Artagnan, bless and love, you know.